mas tô à margem disso tudo, desse mundo escuro e sujo. Não tenho medo de amar, pra mim nunca existiu pecado.